Pesado, malandriado, o coração pulsa mais forte no som cruqueado. Som pesado, malandriado, o coração pulsa mais forte no som cruqueado. Sobe o louco, velho, novo casa, água parada, moleque. Solta a pipa, bate lata, risada. Homens de farda, na guarda, mataram alguém. Daqui de cima é mó viagem, vai vendo, olha o trem. Pouco verde, pouca rosa, pouca terra, domínio total, selva de pedra impera, nova era, mudança, transformação, biblioteca, êxodo, coração, pulmão, periferia ativa, criativa, nos motiva, resistir, viva, resistência é vida, braços fortes, fortalecendo a corrente, sobrevivente, segue em frente, persistir é o presente pra sempre, bala no pente, ideia pra trocar, posicionado, engatilhado, pronto para atirar, negredos, África, NZBBA, Banga africano, minha voz tá no ar. Negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga. Hip hop brasileiro, progresso presente autêntico, acúpula negredo, firme forte, firmão, firmão, mente a milhão, monstros, resistência, ó. Contenção, opre, tudo nosso, nosso, só nós na terra. Quebradas, barracos, vielas, morro, favela. E o São MCTO, Arnaldo, DJ Ale, Big Júnior, Gabriel, RDG. Ideias de chavo, acendo, acendo, passo a bola, bola. Aqui não tem nova nem velha escola. Tudo junto, envolvido, compromisso. Gangsta, rap, Big Bang, bang, bandido. Fé, divergência, informação no pente pra trocar. Gog, facção central, Zafka, RHK. Ignorância com nós, não arruma nada. Quer vir? Vem, semeia as palavras. Nós que tá, nós nas pista. Não pra negócio, fortificar a firma. Multiplicar o sócio, alta gestão, din-din. Povo no poder, show, bola, Obama, Lula. Só mais você, respeito, preto, multidão, Lampião, Mandela, Zumbi, Marighella, pum. Agora gela, lama, Fari, Godói, Sabin, Fundão, Grins, Infernin. Tamo aí, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga. Tamo aí na atividade, é o abolicionista. E pra sociedade um criminal terrorista. Policial guetofóbico, odeia maluqueiro. O mal corre na veia desde os tempos do navio negreiro. No jogo da vida, o tempo é precioso. Nesta terra esquecido, o holocausto é silencioso. Invadiu terras indígenas, destruiu quilombos. Você só jogou as bombas, mas não viu os tombos. Racismo institucional, faxina étnica. A falha é intencional, não é falha técnica. É o Conselho Universal, Círculo Palmarino. Contra o extermínio, sudestino e nordestino. É o levante dos males, Maim, Luiz Gama, João Cândido, Calafate, Sanin, Negra Dramas, africano, suburbano, cooperifano, latino-americano, tupan-africano, Tano, Buia, Pichot, Shabazz, Kenyatta, os vira-lata, diplomata da quebrada, só a nata em todo canto, em cada canto tem um de nós, cada vez ligeiro e feroz, sempre mais avante e veloz, porta-voz, porta-voz, o rap constrói, traz de volta o que é nosso pro quilombo da Godó, família unida. Periferia ativa é o enredo. Não corre desde cedo sem segredos, África. Negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga, negre, safinga. Sou pesado, malandriado, o coração pulsa mais forte no som cruqueado. Som pesado, malandriado, o coração pulsa mais forte no som cruqueado. Som pesado, malandriado, o coração pulsa mais forte no som cruqueado. Som pesado, malandriado, o coração pulsa mais forte no som cruqueado.